perfeito. Te trouxe um colar de conchas na beira da praia. Peito puro igualzinho Carnaval de Salvador. Então vem pra cá, vem cá beijar. Toma banho de mar, lava a alma. Então vem pra cá pra acontecer. Deixa a água molhar, eu te dá prazer. Só eu e você. De Salvador. Então vem pra cá, vem cá beijar. Toma banho de mar, lava a alma. Então vem pra cá pra acontecer. Deixa a água molhar, eu te dar prazer. Só eu e você. Bahia pra você.